te pedir desculpas. Eu vacilei, troquei uma vida por uma aventura. Te perdi por um erro bobo, mas deixa eu começar de novo. Não deixa apagar o fogo que ainda aquece o nosso amor. Me perdoa, por favor. Oh, oh, oh, oh. E volta logo ser meu amor. Meu mundo sem você não tem cor. Me perdoa, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh. Volta logo ser meu amor. Meu mundo sem você não tem cor. Meu mundo fica mais bonito quando você está comigo. Você é tudo que eu preciso. Melhores músicas você ouve aqui na Porto FM. É a brasa do forró. É da IT Produções. O Divanilson. Puxa o fole, Dedê. Ui, da IT. Faz tempo que eu olho pra você. E você só fica me esnobando. Para de pegar, só vem ficar comigo. Garota, vem provar do meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa de falar besteiras do ouvido. Não sei porque você sempre foge de mim. Deixa de mostrar que eu não sou tão ruim. Eu tenho um pitabô guardado no meu peito. Eu sempre tive fama de ser pegador. Agora me peguei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Sabe que eu sou teu amor. Quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, mamãe, vem. Cê sabe que eu sou teu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, mamãe, vem. Cibalena Produções, ela é do Piau. E cê é o filho da irmã Maria. O rapaz aqui com seu Benedito, hein? Teu pai, é. Você. Faz tempo que eu olho pra você. E você só fica me estafando. Para de ficar, só vem ficar comigo. Garota, vem provar do meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa de falar besteiras no ouvido. Não sei porque você sempre gosta de mim. Deixa de mostrar que eu não sou tão ruim. Eu tenho um pitabô guardado no meu peito. Eu sempre tive fama de ser pegador. Agora me peguei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Cê sabe que eu sou teu amor. Quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem, vem. Vem, mamãe, vem. Cê sabe que eu sou teu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, mamãe, vem. Cê sabe que eu sou teu amor. Quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem, vem cá. Vem, mamãe, vem. Cê sabe que eu sou teu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem cá, chega, vem, vem. Vem, mamãe, vem. Francisco Braza, vendo mais um show que a gente já tá acabando já. É, venda logo mais 10 uma vez. Por favor. Porto FM 106.3. Bora, meu vaqueiro, nosso nordeste. Forró do doce. Tanta gente no mundo dizendo que é vaqueiro. Nunca mudou em cavalo, nunca mudou pra correr. Nunca mudou de vaquejar, só ver os outros dizer. Vaqueiro apaixonado. Vaqueiro que é vaqueiro, não passa noite balada. Passa o dia trabalhando, acorda de madrugada. Passa o dia na fazenda e a noite na vaquejada. Anda com a portação de Deus Nossa Senhora. Tem aquele que não corta, aquele que ignora. Se acaba vaquejar, segue o mundo. mundo inteiro chora. Agora vou terminar, parar de cantar cocó. Vou chamar uma morena pra me dançar um forró. Onde tem festa de casa, vaqueiro não dança só. Não, não, não dança só. Não, não, não dança só. Não, não, não dança só. Porque a vaqueira é de forró. Não, não, não dança só. Não, não, não dança só. Não, não, não dança só. Porque a vaqueira é de forró. E o vaqueiro só no meu dia. Forró do doce, vem. Tem tanta gente no mundo dizendo que é vaqueiro. No campo tô em cavalo, no campo tô pra correr. No campo de vaquejar, só vê os outros dizer. Vaqueiro que é vaqueiro, não passa noite balada. Passa o dia trabalhando, acorda de madrugada. Passa o dia na fazenda e a noite na vaquejada. Anda com a proteção de Deus Nossa Senhora. Tem aquele que não gosta, aquele que ignora. Se acaba a vaquejar, sei que o mundo inteiro chora. Vem. Agora vou terminar, parar de cantar gogó. Vou chamar uma morena pra me dançar um forró. Onde tem festa de gato, vaqueiro não passa só. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Porque vaqueiro é de forró. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Porque vaqueiro é de forró. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Porque vaqueiro é de forró. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Não, não, não passa só. Porque vaqueiro é de forró. Meio-dia e 3 minutos. Porto FM 106.3. Calor da paixão, a chama do sucesso. Duvido você esquecer meu beijo provando outra boca. Vai lembrar de mim quando for arrancar todas as fotos do seu guarda-roupa. Não vai conseguir, vai lembrar. Vai chorar ao perceber que você me perdeu. Pra piorar, cê sabe que a culpada não fui eu. Vacilou, me perdeu. Bem feito pra você que não valorizou. Vacilou, me perdeu. Se quem ama não trai, você não sabe o que é amor. Vacilou. Calor da paixão, a chama do sucesso. Duvido você esquecer meu beijo provando outra boca. Vai lembrar de mim quando for arrancar todas as fotos do seu guarda-roupa. Não vai conseguir, vai lembrar daquele dia em que eu te conheci. Vai lembrar feliz e vai chorar ao perceber que você me perdeu. Pra piorar, cê sabe que a culpada não fui eu. Vacilou, me perdeu. Bem feito pra você que não valorizou. Vacilou, me perdeu. Se quem ama não trai, você não sabe o que é amor. Vacilou. Aumenta, aumenta, aumenta o rádio. Porto FM 106.3. Alô, Rafa Vitória. Manda um abraço para minhas páginas, Rocha Vídeos e Tag Status. Um abraço. No escuro da minha vida, você foi o sol. Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos. Meu milagre mais real. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçado de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo a Deus pra me mandar direção. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçado de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo a Deus pra me mandar direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito Felipe, bom. Atualizações. Quando o seu coração. Alô, Gelma City. Tamo junto, meu irmão. Alô, Luiz da Mídia. Abraço. Manda um grande abraço pra todas as páginas que divulga a Top 10. Meus fã-clubes, um beijo. No escuro da minha vida, você foi o sol. Esse mar tão turbulento, você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos. Meu milagre mais real. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Minha sorte disfarçado de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo a Deus pra me mandar direção. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçado de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo a Deus pra me mandar direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito bom, mandou seu coração. Em nome da MP Produções, isso é Top 10, a Fábio Vicente Mendes. Maluca, decide o que cê quer da sua vida. Se sua boca me xinga ou chupa minha língua, se vai molhar o olho ou ficar assanhadinha. Que cê tá no sigilo, cê tá caladinha, yeah. Suas amigas não pode saber, sua família não pode sonhar. E terminou comigo, mas nunca parou de sentar. Sua família não pode saber, suas amigas não pode sonhar. Fala, meu amor. Família não pode sonhar. Se esse vagabundo pode ver o tapão, se a minha vida é menor que meu tesão, se ele bota, bota. aqui. Major! Essa terapia que elas gostam. As melhores músicas você ouve aqui na Porto FM 106.3. Essa você gosta, você gosta, você gosta. Crianças sabidas. Crianças sabidas. Crianças sabidas. Crianças sabidas. Crianças sabidas. G20. Episódio 1. O que é o G20? Oi, pessoal. Eu sou a Kemi Nitahara, jornalista da empresa Brasil de Comunicação. O ano de 2024 foi tão intenso, com tantos assuntos, que voltamos com mais um podcast Crianças Sabidas, para explicar outro tema muito importante que movimentou o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro, que foi sede da reunião de cúpula, o G20. G20? Eu conheço o 5G, aquela internet móvel que diz que já tem um monte de lugar, mas nem funciona muito bem. Concordo. Aqui mesmo, no estúdio, onde gravamos na EBC, o sinal mal chega a 4G. Ih, tá dando confusão. Vamos explicar isso direito, mas primeiro vocês podem se apresentar? Claro! Eu sou a Maria Eduarda, a perguntadeira do Crianças Sabidas. Eu sou o Caetano Farias, o explicador, aqui do podcast. Mas também, não sei tudo, né? Tem muito G nessa história. É outro tipo de G. Quando a gente fala de internet, o G significa geração. Então, o 5G é internet de quinta geração. O G do G20 é de grupo e se refere a países. Essa história dos países se reunirem em grupos começou com o G7, lá em 1975. Eita, faz muito tempo. Faz mesmo, nem eu era nascida. Se era G7, então eram 7 países, certo? Isso mesmo. Esse grupo reunia Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, que eram os países mais industrializados e representavam mais da metade da riqueza do mundo todo. E também tinham os maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. Mas se já eram os mais ricos e os melhores lugares para se viver, eles se reuniram para quê? Para continuarem sendo os mais ricos, né? Rico não pensa em dividir. Era mais ou menos isso. Teve uma crise econômica, que ficou conhecida como crise do petróleo. Então está na hora de chamar o nosso convidado para explicar melhor, né? Eu sou Roberto Guilherme Menezes, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E eu criei e coordeno, né, o Grupo de Reflexão G20 do Brasil aqui no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, com outros colegas pesquisadores de diferentes partes do Brasil. Tem gente da Amazônia, tem gente de São Paulo, tem gente de Goiás, um grupo que se reúne para refletir sobre aquilo que foi decidido no G20 e também pensar seus desdobramentos nos diferentes países que integram o G20. O convidado perfeito para o tema. Muito perfeito, não é? Mas então, por que esses países que já eram os mais ricos resolveram se reunir? O G7, ele foi criado em 1975, mas com o nome de G5, porque o Canadá e a Itália não faziam parte. Ele foi criado por conta da crise do petróleo nos anos 70 no Oriente Médio. Ou seja, os países, eles extraíam petróleo a um preço muito baixo e vendiam também a um preço muito baixo. Em 1973, então, no contexto do conflito também Israel com os palestinos, levou a um aumento muito rápido do preço do petróleo e nós sabemos que sem energia não há desenvolvimento. Né? Com isso, em 1975, então, as 5 maiores economias do mundo criaram um grupo que em 1986 somou-se a eles Itália e o Canadá. Então passou a ser o G7. E o G7 sempre foi um espaço em que os países, as 7 principais economias do mundo, compartilhavam também as impressões, avaliações sobre o andamento da economia mundial, né, sobretudo. É claro que, por exemplo, o Brasil, ele já chegou a ser a 6ª economia do mundo, a 7ª economia do mundo, mas nem por isso ele ingressou no G7. Nos anos 90, a Rússia passou a ser um país convidado do G7. Então era chamado G7 mais 1. Então é o clube dos países ricos, que discutem economia. Não parece assunto para criança. É que tudo que eles discutem e decidem impacta o mundo todo, né? Por exemplo, o petróleo é peça fundamental em muitas coisas. Se fica mais caro, o transporte de mercadorias fica mais caro. Com isso, os alimentos podem ficar mais caros e mais pessoas podem passar fome porque não conseguem comprar comida. Mas o G7 ou G8 foi só uma introdução para a gente falar do G20. Então, como surgiu o G20 afinal? Em 1997, teve uma crise econômica na Ásia que afetou vários países. E isso levou a uma grande instabilidade financeira no mundo como um todo. Então, um conjunto de países, eles resolveram melhorar a cooperação entre si para tentar prever ou, pelo menos, minimizar o risco de novas crises. A crise ela é constitutiva do capitalismo, ou seja, a crise no capitalismo ela sempre existiu e é muito difícil que ela não venha ocorrer no futuro. E naquele momento, essa instabilidade foi gerada por um conjunto de países na Ásia, ali naquela região onde fica a China, a Coreia do Sul, né, a Malásia, a Indonésia. Então, a crise ela não afetou diretamente a China, mas a China sofreu seus efeitos, assim como o Japão. Então, um grupo de 19 países, que são as 19 maiores economias do mundo, né? Entre as quais o Brasil, a Argentina, o México, mais os países da União Europeia, eles se reuniram a partir de 1999 para pensar formas de cooperar e tentar tornar as relações financeiras internacionais mais previsíveis, podemos dizer assim. Professor Roberto fala da China, né? Que é a segunda maior economia do mundo e não faz parte do G7. Isso mostra que esse grupo estava atrasado em relação ao desenvolvimento dos países. Mas então o G20 é só outro grupo de países ricos com mais países que o G7? É um pouco mais que isso, Madu. No G20 entram países que são chamados em desenvolvimento, como o Brasil, e que tem grandes problemas sociais. No começo, as reuniões eram só do setor de economia, como os ministros da Fazenda e os presidentes do Banco Central de cada país. A partir de 2009, passaram a reunir os chefes de governo ou de Estado, como presidentes, primeiros ministros e reis. Isso aconteceu depois da crise econômica de 2008. Mais crises econômicas. Quando esse assunto vai chegar onde a gente entende? Peço só mais um pouco de paciência. Já vamos chegar lá. Agora, o G20 reúne 19 países, dos 5 continentes, mais a União Africana e a União Europeia, com nações consideradas desenvolvidas e em desenvolvimento. Juntos, esses países representam 2/3 da população do planeta, 75% do comércio internacional e 85% do PIB mundial. PIB é o Produto Interno Bruto, significa a quantidade de riqueza que um país produz. Os 19 países do G20 são: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina e Austrália, Brasil, Canadá, China e Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia e Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Por que tem a União Africana e a União Europeia? Se tem países dessas regiões que já estão na lista. São blocos regionais, organizações mais amplas que representam os interesses dos blocos. Mas cada país também tem seus próprios interesses, né? A União Africana reúne os 55 países do continente. Já a União Europeia é composta por 27 países, sendo que a Europa tem 50 países. E como funciona o G20? A cada ano, um país fica como presidente do G20. Em 2024, foi a vez do Brasil, por isso que a reunião foi aqui no Rio de Janeiro. Antes foi a Índia e os próximos são África do Sul e Estados Unidos. Na reunião que teve agora em novembro, no Rio de Janeiro, muita coisa importante foi discutida. Mas essas reuniões todas são para falar sobre o quê? É só papo de gente grande ou tem alguma coisa que interessa para nós, crianças? Olha, eu acho que as crianças devem começar a entender de todos os assuntos. Mas sim, realmente tem muito tema complicado, tipo redução de risco de desastres, comércio e investimento, arquitetura financeira internacional e governança global. Nossa, que coisas complicadas! Não quero entender nada disso agora. O professor Roberto vai explicar um pouco mais. Sim, principalmente a economia, mas a geopolítica, ou seja, os diferentes problemas que nós temos em andamento no mundo, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, Ucrânia e Rússia, a guerra de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Nós temos diferentes acontecimentos geopolíticos do mundo que acabam também entrando na pauta de discussão dos países membros do G20. E nesse ano nós tivemos uma novidade, porque agora se juntou à União Africana. É um grupo que representa algo como 85% da economia do mundo. Então, as decisões que são ali tomadas, elas não têm uma implicação, ou seja, não significa que os países tenham que adotá-las, mas ali você tem um espaço importante para compartilhar, né, diferentes visões sobre como resolver as principais questões que afligem o mundo. Acho que a gente pode focar nas coisas que interessam às crianças agora, né? Educação, cultura, meio ambiente e emergência climática, fome e desigualdade. Certo. Vamos fazer um episódio para cada assunto desses, tá bem? A gente explica o que todos esses países se comprometeram na declaração final da reunião do G20. Combinado! Este foi o primeiro episódio do podcast Crianças Sabidas, sobre o G20. Eu sou a Maria Eduarda Arcoverde, a perguntadeira. E eu sou Caetano Farias, o explicador. Crianças Sabidas é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A reportagem, roteiro, apresentação e montagem foram minhas, Akemi Nitahara. Edição e coordenação de processos, de Beatriz Arcoverde, que também fez a implementação web junto com Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira grava o título dos nossos episódios. Gravação de Jaime Batista e Tony Godoy. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC. A música tema original foi composta por Ricardo Vilas e também usamos composições de Newton Cardoso para o banco de trilhas da EBC. Você pode ouvir os outros episódios do Crianças Sabidas aqui no site da Rádio Agência Nacional, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube. Até a próxima! Tchauzinho! De novembro, a Rádio Agência Nacional traz histórias de mulheres negras incríveis que contribuem para a pesquisa nacional nas mais diversas áreas de conhecimento e ainda atuam na luta por direitos humanos e contra o racismo. Eu sou Beatriz Arcoverde, jornalista negra, e vamos falar aqui de mulheres potentes. Eu sou Fran de Paula, também uma jornalista negra. Juntas, nós conversamos com cinco pesquisadoras que dão o tom nas suas áreas.